1607, intact to sensor frequency 128.8, go 1607. Papapá, November, Oscar Romeo, 500 pés para Morro de São Paulo, decola pista no 7, curva direita, corredor litoral sul, controle 120 decima 8, aciona 0121. Go 1607, Salvador Control in Blind, intact center, frequency 128.8. Romeu fora. Mac Juliette Romeu, decolada 01, no chame controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, Romeu. Muito bom dia, papapá, Mac Juliette Romeu. Mac Juliette Romeu, este é o controle, meu cordial, capitão. Meu cordial, capitão, decolado da 97, vai ingressar na linha do litoral sul, 500 pés. A intenção é sobrevoar no subúrbio, assim que autorizado, proa da mesma. Autorizado. Autorizado, dá presente, proa do subúrbio, Romeu, grato. Um abraço, capitão. Curva esquerda, sai da Conde. Prossegue Golf 677, controle 120.8, aciona 0264. Olha o papapá, Mike Sérgio Romeu, antes de prosseguir pro subúrbio, pra manter um breve sobrevoo aqui no Itapuã. Certo. Mike Clean. Recife 1251. Recife 1251, obrigado, 897. Golf estimado para pouso. Pista 17, vento 0110 graus 03 reais. Anotado. Paulo Salvador, 5514 trip, pronto pro táxi com 63 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. 63 a volta, ali de táxi, passe 1 no Mundial, ponte para 2, 86, que nega 1014, 5514. Pelo pátio de Alfa, no ponto de espera, 118.6, 5514. Alfa Victor Juliette, decolada 03, está no controle 120 decimal 8. 1208, Alfa Victor Juliette, tá regrado. Prossiga a November Oscar Romeo. Direcionar, estamos prontos para táxi. Alfa Victor Juliette, do seu lado 17, não sei se você quer o nome do BBS. Alfa Victor Juliette, é o controle, meu cordial, suba para mil pés. Atenção para o helicóptero Robson 44, próximo ao farol de Itapuã, 500 pés. Suba para o nome do BBS, descarte o seu tráfego, Alfa Victor Juliette. Salvador, trip 5514, próximo ao ponto de espera da 10, próximo. Trip 5514 autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Alinhará e manterá na 10, 5514. Mike Echo Zulu, decolado 05, chame controle 120, decimal 8. 1208, Zulu. Controle, Mike Echo Zulu, bom dia. Mike Echo Zulu, este é o controle Salvador, meu cordial. Decolou, tá naquele Zulu Golf, quer dizer, tá na Golf 677, subindo para 5000, conde para os 1040. O Papa Romeo, Mike Echo Zulu está em contato, radar, prossiga como autorizado. Zulu. Lembra, Oscar Romeu, autorizado táxi, você está em interseção da 17. Lembra, Oscar Romeo, autorizado a alinhar e manter cabeceira 17. Tem condições de acolado presente? Olha, papapá, Martilete Romeo. Estado de acolagem, pistão 17, vento 020, grau 02 horas. Próximo ao shopping paralela, condicionado ao tráfego. Cobertura de um acidente. Autorizado. Grato, capitão, um abraço. Obrigado. Mike Echo Lima, autorizado a alinhar e manter cabeceira 17. 17. Azul 4208, controle, via chegada Mari, desça para 2000, ajuste no 014. E autorizado, solicita manter 150 e liberar a distância a bordo. Manter 150 e o que mais? Não entendi. É liberada a distância a bordo. Positivo. Ok, vai bater 150 e vai informar para a nova defesa. Seguinte. Novembro, Oscar Romeo, decola 209, chama controle 120, decimal 8. 120, decimal 8. Romeu, papapá, November, Rocha Romeu. November, Rocha Romeu, controle. Decolar sentido 97, com toque arremetido em Serra Delta, Chilete Hotel, está ingressando Axé a 500 pés. Ciente, visual sempre na escuta, November, Rocha Romeu. Salvador, é o 5-4-1-4. É o 5-5-1-4. É só uma pergunta, o radar de Salvador está fora do ar? Não está não, é esse é o nosso questionamento também, Guadolino. Ah, bom, entendi, dá para entender. Cinco no quatro, vento calmo, livre decolagem. Livre decolagem, 5-5-1-4. Tipo 5514, decolada zona 2, chame controle 120 decimal 8. 1208, boa. Controle Salvador, o azul 4208 para prosseguir na descida. Positivo, via chegada à mare 2000 pés, 1014. Via 2000, 4208. Salvador, 5514 a Trip. Trip 5514 é o controle, está em contato, radar. Confirmou o posicionamento para 3517? Afirmativo, autorizado, reporta para o táxi 3517. Então para o táxi ou 3517? Já comprou a do Litoral Sul, tá sentindo o nosso cadastro. Ciente, Mike, Juliette Romeu. Final do Serra Delta, Juliette Hotel, November, Rocha Romeu, fizeram a decolagem. Ciente. Ciente, frequência livre. Frequência livre para o Alfa Vita Juliette. Obrigado, bom dia. Boa. Controle Salvador, 4208, pode operar a Duna? Negativo, compra a sua descida do 4208. Comprei, 4208. Que é com Lima decolada, 1-4, chama o controle, 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, vai chamar com Lima. Controle, Catalão, Mike é com Lima, bom dia. Mike é com Lima, o controle Salvador, bom dia, contato radar. Bom dia. Controle Salvador, papapapa, Serra Kilo Delta. Serra Kilo Delta, controle Salvador, chegada manda, isso para 6000, ajuste no 014. 6000-1014, Aqui é com o Lula, atende motel em 5000. Ciente, atinge o nível de voo 050. Zulu. Pelo Delta, prossiga na descida até 2000. A descida até 2000, pelo Delta. Lima, Kilo Zulu, autorizado cruzamento da 197. Após autorizado Lima, Quebec, reporte na Papá. Correção, reporte na Lima. Autorizado, reporte para cruzamento da 197. Papá Martilete, o meu, vai livrar a linha do litoral e vai comprar do Vasco da Gama, Federação. Positivo, livre. Livre, Romeu. 3597, táxi Abate 1 no Indial, fonte para 286, que nem Gama 14. 3597, no Indial, que nem Gama 14, 3597. Salvador, 731-53 para o pushback de estacionamento, Porto Alegre. Autorizado, pushback de estacionar, portaxe 35-331-53. Pushback de estacionamento, T31-53. Azul 4208, número 2 para pouso, velocidade agora 210, reduza. Reduzindo para 210, Azul para 208. Alfa Romeo, controle. Alfa 62 a bordo, atendendo para meu pé, descendo no Marcha, a zona 0121. Suficiente, Nova Amaral, Alfa Romeo. Serra Kilo Delta está autorizado a aproximar. Azul 4208 está sob vetoração, curve à esquerda, foi na proa 020, em descida para 2000, tendo como limite localizador. Esquerda 020, limite localizador, 4208. No 21 decimal 9. Pátio India Alpha, Pantera 186, tá 3 anos 53. Lima, que eu sou. Pátio 1, seguindo a voz para iniciar o táxi no momento, para o pátio 3. Positivo, vai seguir o táxi até a entrada do 3. Aquilo Delta, 4 milhas para o externo, receptor localizador. Captando agora, tá, aquilo Delta. Ciente, redução, cheque para pouso, torre 1186. Aquilo Delta, tá mais. Azul 4208, direita 090 para o localizador, chama estabilizada. Direita 090 para o localizador, 4208. Aquilo Delta, continua a aproximação, aguarda pista livre. Exato. Quanto está pousando o 7, Aquilo Delta? Serra Aquilo Delta, cancelado 222, autorizado. Pouso no 7, reporte na final. Reporte na final, Aquilo Delta. Patrulha, o 5514 da trip. Prossiga. 5594 solicitou o nível 150 como nível final. Ciente, submantenha 150 e aguarde confirmação. Guardando 5514. Olha o papapapá Mike Jet Romeo, vai livrar o setor da federação. Vai manter sobrevoo o próximo negócio de vertical da paralela. Ciente, Mike Juliette Romeu e o transponder Alpha Charlie acionado, ok? Alpha Charlie acionado, 0155, 510 no momento. Trip 5514 está autorizado nível 150, está autorizado também voar direto para Aracaju. 150 DCT Aracaju, muito obrigado, senhor. Controle papapá, não dá pra se romper, passando pra ver o da barra, mantendo o meu pé de 78. Ciente, frequência livre. Azul 4208, interceptou o localizador? Afirmo, e o glide também. Ciente, 5 milhas fora o externo, chega o trem, chame a torre, 1186. 186, confirme a velocidade de solo da aeronave da frente. 144 nós. 42087. Torre Salvador, bom dia, azul 4208. Então, 3597 decolar, 224 chama controle, 120 decimal 8. 208, obrigado, bom dia, senhorita. Azul 4208, continua a aproximação. Prosseguindo. Serra Aquilo Delta, segue trem de pouso, autorizado pouso, pistão no 7, vento 050 graus, 029. Acha acabar, Serra Aquilo Delta. 3517, este é o controle Salvador, após 2000, gire à direita e voe para Elefa. Contato na mão. Após 2000, Elefa direto, né? Tá 3517, obrigado. Poderia confirmar? Já se encontra no corte? Afirmativo, senhor. Agora é o... Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Azul 4208, check 3 autorizado, pouso, pistão no zero, vento 070 graus 032. E pouso azul 4208. Terra Kilo Delta no solo, os 2,5, forma parte, querido Jay. Passa. Ciência autorizado backtrack, a minha escuta teu coche, até o Pátio Tabata. Não, 3153 autorizado, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinha e manter 1-0, tá 3153. Azul 4208 no solo 29, livre direita, chame solo 121 decimal 9. Direita solo 29, azul 4208. Solo Salvador, bom dia, azul 4208, está na porta aqui. Azul 4208, taxi Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03, 4208. Vale pronto na 0, tá 3153. Então, 3153 autorizado decolagem, pistão 10, vento calmo.